7.1 milhas, passando Duna, a 2500 pés. 179 aí dos Istra, a 8002. A altitude para descer? 3000 pés. Ajuste permanece 1010? Ajuste permanece no 09. 1011, obrigado. Rolador, vou passar em você, sou Mike Bravo. Sou Mike Bravo, prossiga. Sou Mike Bravo, está no momento a 72 para Salvador. Está no ponto de alta de 50. Solicita, se possível, dá um solicita, se possível, o procedimento com o curador de OL. Você deu cancelamento e pouso na carteira ao nosso pé. Patango Vitor, Mike Quebec, 71 milhas nordeste de Salvador, contato radar. Desça para nível 040 e vamos para modificações de regras. Sou Mike Bravo, que está livrando o 120 para o 040. Controle Salvador, via Paetelmo 403 para a descida. Sorte a cidade Juliette. Alfa, chamar a cidade Juliette, 720. 3110, passa Sierra Vitor 372. Boa tarde. 050 na chegada a Manso, 403. 8002, desça para 2000 pés. Precisa para aproximação. 8002, informe estabilizado na final. 2000, vai informar estabilizado, está 8002 em redução. Bravo Oscar, o controle. Confirmar a nave assinada 2000, mantendo no 5000 pés. É o Whisky Costa, Yuri Costa, passando agora a Whisky Costa com 3. 2000 pouso 3190, 170 com 4. E diz que não serão aceitos pelo APP Salvador planos de voo a fio? Mas eu não sei se vai voar a fio, eu apresentei na sala IF de Salvador há 5 minutos atrás, há 1 hora e 5 minutos atrás. Gente, confio, Bravo November 2 Alfa, de Sierra November Vitor Bravo para Salvador, 1-0 a bordo? Negativo, está conforme o plano 08 a bordo. Gente, Bravo November 2 Alfa. Chame torre 198 decimal meia. Você vai chamar 8.2. O Salvador, Golo 399, pronto para o táxi, 143 a bordo, autonomia de 4 horas e 10 minutos, alterno Galeão. 340 pode voar, Dael ou Old, né? Autorizado Dael, tá 3175. Vai Dael da presente, 3175. Meia, 399, obrigado, boa tarde, bom final de semana. Aproximado a Juliette, 6720. Objeto 6720, ingresse Juliette, atento ao Boeing da Gol, portão 4. É, 6720, portão 4. 90, no solo, aos 18, direito 29. 8002, vento 170 com 4 nós, o tráfego da companhia já está livrando, está autorizado seu pouso. Salvador no 856, boa tarde. E Salvador, boa tarde, Gono 399. Gono 399, mantém ponto espera. Mantém. Oi Salvador, é o TAM 8002, tá, escuta da gente? Afirma. Afirmativo, autorizado pouso 160 com 4 nós. Valeu, meu pouso. Eu preciso de 2 e chamar em 183 por isso. Valeu, meu pouso. Dá pista 10, dá 8010. Pista 3567, ingresso na Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 10. Quando lá vai chamar a torre em 118, decimal 6, ajuste 10, 11. 10, 11, no ajuste. Via Juliette, Alfa, no ponto de espera da 10, 186. Até lá na sua escuta, pista 3567. 10 da 3 na sequência. Sente o TAN 3190, táxi lento, via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. TAN 3190, atente ao tráfego da companhia, após o mesmo ingresso em Juliette para o portão 02. Pode falar, ingresso em Juliette 02, TAN 3190. Direita 219. Direita 219, TAN 82. TAN 8002, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, TAN 8002. TAN 3190, ingresse agora a Juliette, portão 02. Juliette 02, 3190. Esse é o 40 na bomba, viu, o 601. Corredor Veracruz, eu passarei através de Paris, isso que eu acho que ele fala. 3175, chame o centro Recife, 128.8, alterna 133.25. Recife, 128.8, 133.85, 3175, obrigado, boa noite. Mantém. Ali mantém pista 10, TAN 3567. Pronto, cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Recife, nível 390, via Hétero 58, pista 10. Saída pouca, transição Aracaju, curva à esquerda, controle 119.35, transponder 5475. 1856, autorizado nível 390, para Recife, via Prolixo 58, decoda no 0, Fuca, Aracaju, curva à esquerda, 1935, aciona 5475, 1856. Vai, adiciona quando pronto. Vai, portão, obrigado. Portão 8002, ingresso no Juliette, portão 11. Juliette para o 11, tá? 8002. Five, 415, right to copy. Right, go. Clear to Leos flight level 120, runway news 10, Corral departure, after takeoff, right turn, Salvador departure 119, decimal 35, Skok 0263. Ajuste no 011. para 3000 no 011 na Baetona 403. Vai, qual você? Fala, Golo 925 no 5 para puxa funcionamento. Sente o Golo 925 autorizado a reposto táxi. Autorizado, chamarado 925. 85415, repeat, Scott. 0263. Ok, that's correct. Report to push and start. Só puxa o start, meu bom. Patango Lima, Zulu Golf, tráfego 1 hora, 11 milhas, rumo nordeste, mantém 1500 pés de pequeno porte, tá na proa de Paripo, para ingresso no corredor Interlagos. Lima, Zulu Golf. Do visual com o tráfego. Sente, camarada com visual com o tráfego. Controle, 3567, decolou na escuta. 3567, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, saída gole. 360 na gole, 3567, tá. Informe para modificações de regra. Formará, agora passando 50 para o 40, Vitor Mike Bravo. Ciente, Vitor Mike Bravo. Papatango Lima Zulu Golf já está visual com tráfego que procede? Ah, negativo, confirme a posição, não mesmo? Tráfego 1 hora 4.3 milhas rumo Escher, na proa da rotatória, Lima Zulu Golf. Assim, a gente vai fazer uma órbita sobre Paripo, a fim de permitir que o tráfego proceda. Tenente Lima Zulu Golf. Em frente via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 1-0. Quando lá chame a torre em 1-1-8.6, ajuste 1-0-1-1. Uma boa viagem, uma boa noite. Ok, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 119.6, obrigado. Torre é 1-1-8.6. Muito bem, obrigado, boa noite. Esquerda da 1-7. Patango Vitor, Mike Bravo, plano modificado aos 2029. Está autorizado a prosseguir com proa da rotatória, descer para 1500 pés. Pelo Vitor Mike Bravo, está autorizado a baixar para 1500 pés com proa da rotatória. Vitor Mike Bravo, quem é da 1011? Tentando 0-1-1, bravo. 2000 estabilizado do localizador, Abaetano 403. Abaetano 403, chame torre 118.6. 118.6, grafo, uma boa noite. Pode ser o qual? 5.0, pronto. O 925 autorizado ali, ainda colado 1-0. 170 com 4 nós. Eu agradeço a decolagem da pista 1-0, gol 1925. Tenente, gol 1-0-0-1. 0-0-0. Tenente, o objeto 6720, agora clareza 5/5, Galeão, aguarde o nível 340, previsto saída da El, transição Bless. Informação em curso é Yankee. Afirmativo, Yankee. Diz que Oscar e uniforme tem condições de reduzir? De reduzir, senhor? Firmo. Vai reduzir da presença. Não vai empatar com o tráfego final no zero. Sim, está reduzindo. Uno zero, uno uno. 3011, o gol no 601. Objeto 6720, pronto, cópia. Salvador, boa tarde, gol no 612. Informação é disso, Yankee, descendo para o 110. Gol 1612. A sua identificação, chegada a man, desça para nível 050. 050, identificou na man, gol no 612. Atenção, executar o GPS. Aguarde autorização para o RNAV, gol 1612. RNAV. 720, nível 340, uniforme de Luano 4, decolagem da pista 10, saída da EL, transição Bless, após decolagem curva direita, 119.35, controle, contraste 4577, na SE20. Objeto 6720, coteja apenas o transponder? 5477. Correto, chame quando pronto, portão 4. Estimativo, então faça um 360 curto e informe interceptando a final no 7. Tá, tá. O 925 decolou aos 32, 1935, não volta. 1935, é. 1-1-8, decimal 6. 8-6, boa noite. Bom, 925. O 925, contato radar, subão nível 360, saída gole. 360, boa. E reposte na checada final no 7. Gente, Amará, final no 7, gol. Houston on the ground, 5415. 60 on board. 4 hours field, Southern H is Porto Seguro. Start and ready for taxi. Vitor Mike Bravo, tráfego 12 horas, mantém 1500 pés, rumo sudeste, está em contato com a torre. Chame a torre em 1:18.6. Vitor Mike Bravo. Não está visual com tráfego, chamar a torre 18.6. Bravo. Yami. Você escuta o 1601. Ó, Lima do Golfo tá na rotatória, confirme, sucesso? É, vai passar um 360, Golfo, 360 pela esquerda, mantendo pode descer para mil pés. 360 mil pés no setor, aguardando para prosseguir final no site. Ativo, mil pés, 360 aguardando para reprosseguir no site. Torre, boa noite, Papatango, Vitor Mike Bravo. Vitor Mike Bravo, desce para 1.500 pés pela rotatória, então vamos até o tráfego do Lima do Golfo, Serra 402, fazendo espera na rotatória, 1.000 pés. A proa da rotatória descendo para 1.500, nesse momento cruzando 2.000. Já bate 1.403, a posição é a remota 1 no pátio 3 aí. PRQ 1.403, graças. Aguardando autorização de pouso. Gente, interceptando, aguardando. Vixe, baixo uniforme, 5, qual pátio? Pátio 5. Direita, livre, vou estacionar a frequência livre. 2.000 pés, ajuste no 0 no 1. 1.011, via, gol no 6.12. Fala aqui, pessoal, GPS então. Gol no 6.12. Desça para 2.500 pés. Está autorizado para o Serra Vitor 366, gol no 6.12. Gente, 2.500, Serra Vitor Mike Bravo, 1.500 pés, visual com o tráfego na final e com o campo. E Mike Bravo, pode seguir o Lima Zulu Golf na sequência final no set, reposto trem checado na final. Afirmativo, vai voltar a trem checado na final, Vitor Mike Bravo. Golf final, baixada gravada, observando a aeronave na final da 1.0. Lima Zulu Golf, vento 1.60 graus, 3 nós, livre pouso, pistão no 7.1. Departure is dial transition, dial departure last transition. Roger, standby for driver 360, departure dial transition blast and 8002. A bordo, autonomia de 3:10, alterna Salvador. Voo 1856, táxi em frente via Juliette, Alfa até o ponto de espera, pistão no zero, quando lá chame a torre em 1:18.6, ajuste 1-0, 1-1, uma boa viagem, uma boa noite. 1856, via Juliette Alfa, no ponto de espera 1486, estado 1011, tenha uma boa noite. 1:28.8, alterna 1:33.25. Seria o gol 1925, chamar 1288-133325. 1925, afirmo, chame Recife 1285, alterna 1335-25. 288-133325, obrigado, boa noite. Em 1-2 está autorizado final RNAV, forma estabilizada. Mais estabilizado, 1-2. 0 grau 5 nós. Tenente, Bravo, sinal baixado travado. Confirma o vento para o Bravo. 170 grau 5 nós. Tenente, Bravo. 85415, airborne at 39er, contact now 119 decimal 35. Follow the departure 1935, good night. Alt 5514. Roger, town 8002, pier to 4, Galeon Airport, wind level 360, runway 10, dial blast departure, upper Zulu 14, runway 10, first turn right turning, departure control 119 decimal 35, Alt 5514, town 8002. That's correct, report to push and start up system 8002. Welcome, town 8002. O Luna 601, atente ao tráfego da companhia que vai cruzar a Juliette. Após o mesmo, ingresse na Juliette para o portão 01. Atente ao tráfego da companhia, ingresse na Juliette para o 01, no Luna 601. Decimal 6. 18,6, muito obrigado. 856, boa noite. Próxima ponta de espera da 1-0, visual contra a segunda final. 856, está autorizado, linha área de decolar 1-0. Vento 1-60 graus, 3 nós. Decolagem da 1-0, 1-856. Como é que bravo, solo 4-1, liga direita, parte 5 da escuta. Salvador, boa tarde, Gono 612, final, baixar travado. Assente o M2, continua, aproximação, aguardo de autorização de pouso. 612. Bom, beleza. Gente, no portão 4, está autorizado o push e acionamento. Aguarde mais um minuto, temos uma aeronave parqueando no portão 03. E após a passagem, podemos iniciar? Afirma. Coordenando com o após a passagem, podemos passar da aeronave para o portão 3, e a Jornal 300, boa noite. Menos 2 de pouso, pistola 0, vento 1,80 graus, 3 nós. Pois autorizado, número 2. Boa noite, 1856, decolou na saída pouco.